cabal e charme faces. Um plano pra hip hop. Oh, oh, oh, meu anjo, meu amor. Oh, oh, oh, meu anjo, meu amor. Oh, oh, oh, meu anjo, meu amor. Oh, oh, oh, meu anjo, meu amor. Ei, ei, ei, meu anjo, meu amor. Eu ando onde for, pensando em você. Quando que eu vou te ver? Baby, deixa eu dizer. Meu anjo me aguarda, ela cuida de mim, é meu anjo da guarda. Se eu tô longe, mando uma carta falando o que eu sinto. Sabe que eu não minto, faz falta seu carinho. Sabe que eu te amo. Quando eu tô sozinho, você sabe quem eu chamo. É você, só com quem eu sonho. Mesmo acordado, me faz perder o sono. Senhorita linda, corpo de stripper. Quero tirar sua roupa e abrir seu zíper. Cheia de marra, nego, fez fila. Pra te ver andar, não, você desfila. Tô chegando, então se desarme. Sorriso na sua face, ouvindo esse charme. E te amar é minha única opção. O desejo que sinto por ti. Vários tipos de anjos encontrei, mas juro que nunca acreditei que encontraria o que representaria tão bem. Seja onde for, com todo o amor inteiro ao seu dispor. Pra te fazer sorrir, te fazer sentir o que é ser feliz. E poder te dar tudo o que você sempre quis. Faz interior ser seu grande amor. Devo muito a ti, meu anjo salvador. Depois que se tornou verdade, não há saudade, sim vontade. Que esse amor dure por toda a eternidade. Que dure muito, não seja curto. Pois eu te curto e curto muito. Por você eu largaria e largo tudo. Você teve o dom de mudar meu mundo. Vou dizer mais uma vez, pois nunca me canso. Te amo e te quero muito, meu anjo.